Gaga. Canta essa moda linda comigo assim, ó. Pra você lembrar de mim, fui minha melhor versão. O meu cheiro está no seu colchão, minha marca no seu coração. Pra você lembrar de mim, te envolvi nessa paixão. O meu beijo te deixou sem ar, minha falta te deixou sem chão. Vem de coração aberto que eu já tô abrindo os braços. Tire a roupa pela casa que eu te visto de abraços. Te alimento de desejo, mata essa sede de mim. Você tem meu endereço, quero agora, tô aqui. Vem de coração aberto que eu já tô abrindo os braços. Tire a roupa pela casa que eu te visto de abraços. Ofegante me pergunta por que é que eu faço assim. Que é pra você lembrar de mim. Senhoras e senhores, recebam Murilo Rufa! Paola Prado! BH! Nessa paixão, o meu beijo te deixou sem ar, minha falta te deixou sem chão. Vem de coração aberto que eu já tô abrindo os braços. Tira a roupa pela casa que eu te visto de abraço. Te alimento de desejo, mata essa sede de mim. Você tem meu endereço, quero agora, tô aqui. Vem de coração aberto que eu já tô abrindo os braços. Tire a roupa pela casa, eu te visto de abraços. O ofegante me pergunta o que é que eu faço assim. É pra você lembrar de mim. Murilo Rubens, senhoras e senhores! Valeu, BH! Que lindo! Que delícia, que delícia! Que energia maravilhosa!